levante as mãos e faz o verso. Detona a metralhadora. Em nome de Ricardo Gidores, equipamento e segurança com Ricardo Gidores. Cobra d'água. É a marca que veste os irmãos LX Juninho da MC Nandinho. Friburgo. Vestindo liberdade no chus do Águia. Aranha. Soluções em alto-falantes é com Aranha. E Skol Sissian. Azul por fora, inexplicável por dentro. Live. E Nobre Automotivos e a sair do Nobre. Hoje no show do Pop, obrigado mesmo de coração do Ellison, do Davidson, do Juninho, do Nandinho e de toda a família Pop. Super Pop, bora Riquinze! Pois o quê? Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Malucão. Super Pop. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso. esqueço e não canso de te dar amor. Se te vais, eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como dá. Mas tu és! Mas tu és! Bora, minhas rainhas! Minha rainha! Super pop é meu vício, meu vício. Obrigado, meu parceiro Beto! Tá aí com a gente a galera do Hobby! Meu vício! Abraço, maninho, você ao lado da primeira dama! Super pop é meu vício! Obrigado mesmo, galera do Luke Som também tá aí presente com a gente! Abraço carinhoso do Ellison! Ellison! Vamos juntos! O padre Paulinho também tá aí presente com a gente. Ele é a primeira dama Dani. Obrigado mesmo ao meu parceiro Aguinaldo Lanche. Felipe Couto. Um filho com a gente. Galera do Punk Som. O Punk tá aí também. Alô, Punk! Pois a mulher que eu sempre desejei. Bonita, nega, linda, eu te amo. Bora botar pra cima, DJ Ellison. A família aqui é assim, ó. Super VIP aqui na minha direita. E Jamaica não vai. Aniversário da Mandinha hoje, né, meu irmão? O bagulho tá doido. Bora, DJ Ellison, bora sacudindo, sacudindo, sacudindo, sacudindo. Agora vai, vai. Tava no fluxo, a vizinha novinha no grau. Sabe o que ela quer? Vai, vai, vai, vai, vai. Esses dois ainda vão dar o que falar, meu irmão. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha direita, mãozinha direita, e dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada. Bora liberando, maestro! 3, 2, 1! Te avisar que pra te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. 2 e 15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Vida dessa vida, sobe novinha que o DJ vai tocar. E os amigos do baile tá doidinho, tá te empurrando. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Dali, Elison! Elison, Elison. Dali, meu Robert! Pego o aniversário do meu parceiro Carlinho Taxista. Boa noite, uma criança, hein, Carlinho? Agora é moda, esse sax é da hora. Agora é moda, esse sax é da hora. Oh, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah. E deixa na batida, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, bora sim, garoto! Para que trouxeri. Esqueceu. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. E o WhatsApp, você lembra? Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Amanhecendo. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Eita coisa boa. Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre tive... Chegando o aniversário da equipe 5 aí, meu irmão. Galera que se prepare. Todos os sons para o casal. É tudo de bom. Lembro da gente... E o som é... Live. Bora, baby, chumaricão, garoto, Robigo! I dream for, boy, no tell me goodbye. I dream for, boy, não me diga adeus. Bota na pressão, meu pop, bota na pressão, vai! Na condição, estourei logo o Xandão. É de leigo, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim. Um abraço aí pra toda a galera do Bunge. Se liga, o Coringa louco. E eu é quem comanda. O Juninho, o Paulinho, o Ju Melo também. Valeu, Ju Montão, hein? Sou o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. É focada, tá de olho e a balete no esquema. Fala, bebezinho pop! O Avenê da Micada tá de volta! Cadê o diretor, Avenê? Trazer o homem, rapaz! Viviane Batidão! DJ Betinho! E a nossa galera da BDJ, tá baladinha do Jurunas! Sim. Bismarck, Muff! Mumu! Avisar o rádio no malucão também! Aquele abraço top! Marcante do Brasil! Bala de prata, o som de Abaitetuba! Se liga, meu pão máximo, meu irmão! Do show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave! Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui! Sou linda menina, sou da balete no clima! Um abraço com todo carinho aí. Que os moleques piam. Olha que chega roubando cena. Olha que conquistou aí. Mais uma vitória em sua vida, parabéns, viu? Tainá, Bunzele. Que os moleques piam. Essa linda menina Irmão Garribé Augusto também tá aqui com a gente, os irmãos todos. Breno, você também, garoto. Cadê a Gabi? Cadê a Suzy, meu irmão? Estão aí? Estão pronto, papai. Aquele abraço, viu, garoto? Mas tá absurdo, ela de vestido curto. Não me diz que eu tenho surto, o que essa gata... Alô, Nilcinho! De boa, lá da primeira dama, né, brother? Comando o show, sobe na nave. Alô, Wellington! X8 tá no circuito, é, né? É, quem diria, hein? Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. E o Bruninho foi também, fantasminha! Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, hein? Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Agora a parada é assim, hein? Bruna Mercenária! O Pérez também daí com a gente, a Glaucia! Maíra, valeu meninas! É só essa Jainha, sua águia também no circuito! Alô, Bria Giba! Mais seguidor! Esse jeito mesmo! Você vem na sequência! Leonardo Oliveira, um grande abraço pra você, maninho! Você vem na sequência e vá do jeito que eu ensinei! Alô, Renan! Tirei, botei, tirei! Meu amigo Charles também daí com a gente! Tirei, botei! Equipe Cachaça! Tirei! Alô, Lecuna, pare disso! No fim do movimento você fala! Cachorro louco! Tirei, botei! Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bom é correria. É, quem diria, hein? Quem diria? Roberto aí, Rodrigo! Já bordo aqui no Águia de Fogo, garoto! Alô, Orelha! Sem simpatia, alô, Bazuca! Correria. Como é que é, garoto? É pop na veia, sexta, sábado, domingo. Equipe Furacão também aqui com a gente, pode crer, meu irmão. Sábado, valeu, Júnior! Segunda, valeu, Bocão! Esse pop toca qualquer dia. Olha o batição na área! Alô, Ed! Um abraço pra você, Ed! Do DJ Edson, garoto! O nosso Doutor Vini Bigoto, meu irmão! Alô, meu amigo Diego da Pedreira! Vem! Fist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Aí, Emerson Celestino, Doutor Nivaldo, Killen Show também, um amigo lá de Concórdia do Pará, dia 23, estaremos lá em Concórdia do Pará, e o DJ Alisson não para, meu irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, qualquer hora a gente está juntinho. Alisson. E vamos pra cima, sim, garoto! Amigão Pico também tá aqui presente, aí do Porto da Palha. Cheia, abraço você com muito carinho, Pipirinha também, todos os caixa baixa aí no camarote. Alô, Maico dos Quitone, você também presente, brother! Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Tirei, botei, tirei, botei. No fim do movimento, você fala. Tirei, botei. Olha os nossos eternamente também, frente a frente. Alô, meu amigo Michel, alô, Tundu. Alô, Gigante. Alô, Renan. Você, Marinho, sempre com a gente aqui do nosso ladinho. Pode crer, brother! A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, faço nela que ela gosta. Roça, faço nela que ela gosta. Quando a guiadalha picada, picada é o pop. Olha o Michel dando bicada pra todo lado aí, meu irmão, eternamente, garoto. Toma, Michel! DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha, é o pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bota na pressão, meu pop, bota na pressão, meu pop. Bota na pressão, meu pop, bota na pressão, meu pop. Júnior Castro, tá aí presente com a gente também nos Sobreusados, ousadia, alegria e todo mundo no maior divertimento aqui no pop. Olha que Júnior, meu irmão. Tem o Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3, Júnior 4, Castro. Romano é o caralho, porra. Olha os arrepiados! Os menores tá embrasadão e tá tudo sem limite. Dança igual o Will Smith. Dança. Bora sim, DJ Alisson! É funk, meu irmão! E agora? Bota o copo pro alto, nós vamos curtir a vida. Bora tomar uma, meu irmão. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Bora que hoje a segunda é dia também. Bota o copo pro alto. Vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. Vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Aí, Lourinho do Coqueiro! Ao lado das duas Gabi, meu irmão. atrás da minha. A Adriele, escuta o não fala errado, isso não dá problema, hein, cara. Vou comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Vai. Chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão. Alô, Thiaguinho, você é a primeira dama, papai. Adoro essa champanhe. Onde o Vavá, moleque pintou o gelo, ele tá na área. Égua, tu é doido. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Marcelo do Whisky também, solteirão. Empina aí, novinha, rebola e vem quicando. Alô, Wallace, segue! Quero te ver dançando. A noite já é nossa. A primeira dama, né, Marcelo? Alô, garçom, traz a bebida. Calma, Batistão, vai rolar. Bota o copo pro alto. E vamos beber. Quem tem saudade da ex, bota a mãozinha aí em cima. Libera aí. Minha ex, com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? E o que que a gente diz pra aquela ex? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais ameado. Chino, bora TJ, bora pra cima! Nosso amigo Felipe do Rock também tá aqui com a gente, Alisson, ele e companhia do Virginho do Rock, Beto da CL, Júlio Renner também tá no circuito! Solta, solta aquela aí pra novinha rebolar. Faz a rodinha no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile. Batida que é bem melhor, DJ Alisson. vamos relembrar um pouquinho do que já aconteceu com a gente em 2015. E a gente vai fazer acontecer a partir de agora, aqui no barracão do Pompinho, no Pompinho Acústico. Oi! As mais mina fila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bem devagarinho. Ellison. Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar e ainda chama as amiguinhas. Vai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Vai, vai. Senta essa bunda no chão, vai, vai. Bota essa bunda no chão, vai, vai. Bota essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Vai, vai. Senta essa bunda no chão, vai, vai. Bota essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Bora relembrando, relembrando, relembrando, relembrando, vai, relembrando, vai, relembrando. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te... Segura as pontas aí, boca de peixe! Olha o Davizinho. Ela quer, ela dá, ela quer, ela quer dar. O longo de agora, o melô do Davizinho, o macumbeiro. Dá, dá, dá, dá, pro DJ Ellison. Dá, dá, dá, dá, pro DJ Juninho. Dá, dá, dá, pro DJ Davidson. Dá, dá, dá. E as caçadoras de Gurinha do Barreiro aqui com a gente, Lourinha Perversa, Lilizinha do Barreiro, Alessandra também, aquela turbinada na pureza aqui. O águia tá fundo, é Deusinha, né? Tá aqui no live. A multidão, DJ Ellison tocando, DJ Juninho é na pressa. Bora vir achando assim, achando assim. Faz parte que esse negócio, tu, tu, tu, tu. Que negócio é esse, Super Pop, um som completo. Bora, minhas rainhas! Os manos se encontram, já é pra qualquer lugar. Seja pra curtir. E o comandante Fabinho também tá aqui com a gente. Olá, Fabinho! Quem tá liso e o gramado, tudo junto. Somos de responsa de... Júlio Berinja, aqui pela retaguarda, ele, o Paulinho, DJ Rafael considerado, os pegadores da dentro. Saudade. Só no Luz de Paz, irmão. Desde Moscou. Toma-te. Gente, um pouco triste com o Vasco, né? Mas acontece. Não deu pro papão também? Que isso, Átila? A gente da Pelo Miranda, meu parceiro Ronald, Sidney Martins, dia 20, na festa do WhatsApp, é o aniversário do cara, meu irmão. Ele vai pagar tudo, Alisson. Procuro as vozes que encontrei em seu olhar. E a gente relembra, lembra e faz questão de frisar uma das músicas que mais tocou em 2015. A gente toca aqui assim, ó. É pop na veia, sexta. Aí foi sucesso, meu. Aliás, não deixa de ser. E em 2016, pode anotar, muitas coisas boas virão. Esse o pop toca qualquer dia da semana, bro. Sendo Marcelo da GDM da Iguagê. Alô, GDM! Saiu no Jornal Nacional. Esse é sangue bom. Quando ele vai lá. Live. Juntar até dancinha. Pra fazer a águia, só juntar duas mãozinhas. Vai voar, vai voar. Família vai endoidar. DJ Zélio e Juninho, respeitados no... Ellison. Os Rocks também aqui com a gente, ele, o Felipe da Sagramenta, Marcelinho! Usa a galera GDP! É pop na feia, sexta, sábado, domingo. Já viu os DJs aí, Davidson? Aqui, Moisés! DJ Diego! Tá nos sítios! DJ Xuxa também, do Rob! Galera reunida! Na humildade aqui com a gente, pode crer, meu irmão! Bota pra cima, bota, bota! Fala, Franço, qual é o teu som? Live. Eita, Madrid! Eu não gostei! Bora nas fronteiras! Vai, garoto! Parceirão Gilson! O Gilson Lanches aqui com a gente, o grande parceiro nosso, irmãozinho. Sempre que ele pode, sempre que ele tem uma folga, ele vem curtir aqui o pop, meu irmão. Obrigado, Gilson, pela vida, garoto! Vem cá, tu nunca se errou lá, não? E muito! Eu espero você em qualquer... A equipe cachaça também! Alô, Charles, cadê o Fernando? E o bicho? Se o bicho pegar pra você, pega pra... Alô, Becu! Taxista também, Carlinho! Maluca por você, eu sou maluca. Maluca por você, acabei de crer. Você não cuidou bem de mim. Só quero... te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Vou saber se eu mereço mais uma chance, meu. Grande Gil, só que a moro do Aire, Gil, só arrebentando lá em Bujaru, né, meu irmão? Nem me falha até. Nem vem dizer. Os dois amores, o Diego da Pedreira, o Avenida Bicada, sempre Avenida. Bora, meu amigo Papá! Os nossos fantasminhas! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E o quê? Deixo. Leonardo Oliveira, super ousados, ousadia e alegria. Você sofrer. Bora, pivete na bazuca. E aí, papai? Eu acho que te fiz chorar, meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Ronaldão da TF! Nossa história é linda. Eu sabia, meu irmão. Olha aí, Paulinho! Deixa quem acaba de chegar, Paulinho. Cajuzinho, cajuzinho. Pra alegria do Aguinaldo Lanche, meu irmão! Sinibal Show de Bujaru, aqui com a gente, não é isso, Gilson? Meu amigo Gilson, futuro vereador de Bujaru, meu irmão. Bateu forte, forte, ao teu lado agora eu sou feliz. O Alassi segue sempre com a gente, meu irmão. Pode crer, o Alassi, olha essa aí, maninho. São pobres de coração, meu irmão. Ainda tem que fazer eles mudarem de forma. Pode crer. Pra você dizer mudei, não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. O Gil também tá aí, Giovanni. Aquele abraço pra você, garoto. Velha guarda. Cara de balsa também. Olha os voos, cara de balsa. Banda. Pobre taxista, orelha, Fanny! A grande família aqui com a gente, doidando tudo como sempre! Percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar, não importa onde.